avisado. Tá bom. Tá? Escapei. Agora, com relação à sujeira aqui, ou você vai dar um jeito nisso, ou eu vou dar. Só que assim, eu vou dar um jeito, mas eu não vou ficar suportando isso mais, não. Porque eu já estou aguentando muita coisa. Tá. Muita ofensa e muita coisa. Sabe? Isso não vai mais acontecer. Eu estou saindo de Boituva essa semana. Eu vou resolver meu problema lá. Tá? E a partir de agora, eu não quero mais gente estranha aqui dentro, cuidando do meu filho. Que gente estranha, Flávia? Responda. Que gente estranha? Ninguém. Eu vou ficar com ele. Eu vou ficar. E você que não abre a boca. Abre a boca pra falar mal de mim. Abre pra você ver o que vai acontecer. Me responda. Abre a boca pra você ver o que vai acontecer. Falar mal do quê? Me responda, tá? Cláudia. Você e os seus parentes falando bosta na frente do Dante, que a Cláudia já falou que não era pra falar mal na frente dele. Quem falou? Tá? Muitas e muitas vezes. Então, uma coisa isso. Assim, você, antes de sair daqui, você já tava um escroto. Então, uma coisa assim. Acabou. Não. Lá fora você não vai, filho. Ninguém fala nada, Flávia. Ah. Eu não sei então, de onde assim, você tira isso. Não, você tirar o Dante do meu colo, do meu braço, e vir falar um monte de bosta pra mim, Maurício, você que tente fazer isso, pra você ver o que vai acontecer. Flávia, você está avisado. Porque eu já tô falando faz um mês, eu falei pra levar ele de manhã, tá? E você tá tirando com a minha cara. Ninguém tá tirando uma com tá? a sua cara. Você tá tirando com a minha cara porque eu falei já desde manhã pra levar ele. Tá, é levou à tarde. Qual que é a questão? Tá. E aí, mudou o mundo? Não mudou nada. Mudou. Mudou nada. Mudou. Não mudou porque nada. Porque você arrancou ele da minha mão. Você bateu a cabeça tá? dele, Flávia. Eu bati a cabeça dele. Ele tava junto comigo, ele escorregou do meu braço e bateu. Tá. Tá? É igual você sentada no meio do corredor, fazendo live sentada. No hospital. Qual que é o problema, Maurício? No chão! Ué, eu vou aonde? O menino corre? Pra lá e pra cá? Tá bom, então. Vou aonde? Tá. Tá? Você quer me desmerecer? Estou indo na polícia agora! Tô pegando um táxi, tô pegando um... Vou chamar um Uber. Vou pegar meu carro e estou indo pra polícia! Delegacia da mulher agora! Delegacia da mulher fazer B.O. contra você! E eu vou levar meu filho! Porque meu filho não vai ficar com você! Delegacia da mulher! Agora! Desculpa! Delegacia da mulher! Eu não vou mais suportar isso nunca mais! Nunca mais! Não vai ter gente estranha pisando aqui! Tá? Agora! Estou indo lá! Tá. Agora! Tá? Ou meu filho, ou eu ligo 190 agora. Não. Estou ligando 190 agora. Você vai atender a polícia de cueca também? Igual você fez com a minha mãe? Tava cuidando do meu filho. Tá? Não, você fez isso agora. Você fez isso. Tá? Estou ligando pra polícia. Cadê a chave do meu carro? Cadê a chave? Não sei, claro. Tá? Não faço. 190. Agora. 190, delegacia da mulher. Nunca mais você vai fazer isso comigo. Fazer tá? o quê, Flávia? 190. Estou ligando pra polícia agora. Ligue. Sou vítima de violência doméstica. Não tem nada pra você, Flávia. Não faça isso, Flávia. Tô chamando. Agora. Tô chamando. Porque eu já suportei demais. Não faça isso, Flávia. Tô ligando 190 agora. Não faça polícia isso. Militar. Não faça isso. Vem aqui, filhinha. Cadê a chave do meu carro? Cadê? Você não sabe? Você veio dirigindo? Onde você enfiou? Não, tá aqui, tudo bem. Vai vir uma viatura aqui na porta. A vergonha é maior. Tá bom? Tá? A vergonha é maior. Eu não sei onde você tá. A vergonha é maior. Cadê? Era pra estar aqui. Cadê? Cadê a chave do meu carro? Cadê a chave do meu carro? Não sei. Tá? Cadê? Pode ser que esteja no contato. Você quer falar? Falaram o quê? Fala. Tá? Eu tô saindo. Você que abre a tua boca pra falar qualquer coisa, mas você é lei Maria da Penha e alienação parental em cima de você. Porque eu tô vendo o que você tá fazendo. Você vai se fuder. Cadê a chave do meu carro? Eu não sei, Flávia. Onde tá a chave do seu carro? Você enfiou no cu? Onde tá? Eu tô falando, pode estar no carro. Tô falando pra você, pode estar lá no carro. Vai. Ou eu vou sair ou a polícia vem aqui. Então pode chamar a polícia. Tá? É tô melhor. Chamando. É tô chamando. Tô chamando. Tô chamando. Tá? Você e no hospital eles já são testemunhas do que você fez. Tá? Tá, cara. Já são testemunhas. Tudo bem. Pode chamar a polícia. Se a polícia demorar, Maurício, eu chamo meu pai, você que tem que segurar o Dante. Que eu vou sair daqui. Com não, viatura, com quem for. Mas você não vai segurar. Não vai.